Imortal, imortal. Se eu tivesse que morrer agora, se eu fosse morto por um passarinho, você chupar o meu bilhar. Está ouvindo? Tony Kill. E se eu voltasse dos mortos, Inean seria uma assombração. Não olhe o relógio, pois estamos morrendo a cada segundo. Palhaço só no crime, os palhacinhos vagabundo. Vou quebrar todo obstáculo, eu sou um maluco. E o meu carro?